Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é o Chantão do Jovem Nerd e o Obama não é o Osama. Aqui é Eduardo Spor e a Oceania está em guerra com a Lestásia. Sempre esteve. Aqui é Blue Hand e eu não atiro ninguém dormindo. Aqui é Afonso 3D e eu estou fazendo parte da maior trollada de todos os tempos. Aqui é Azaghal e o 3D, como sempre, não sabe o que está falando. Como que tá aqui? Como fazer um Nerdcast sobre conspirações e mistérios envolvendo Osama Bin Laden? A pergunta é, como fazer um Nerdcast sobre uma coisa que não aconteceu? Tá bom. Então, vocês já viram como é que vai ser, né? Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Canela da Zona Nerdcast! Vamos! E aí, Azaghal, que temos de recados essa semana? Nerd Store, nova camisa. Sim, já tá acabando. É verdade, corra, se você não garantiu a sua, ainda tem o seu tamanho, corra enquanto é tempo. Por isso que é bom o cara seguir a Nerd Store no Twitter, por isso que é bom o cara assinar a newsletter. Exato, exato. Tá primeiro, né? Então, beleza. Além disso, nossos amigos do Matando Robôs Gigantes voltaram. Voltaram! É porque eles passaram por vários problemas aí com... Sim. É, servidor, fizeram parceria, DMTV, né? Problemas. Mas e aí? Agora eles estão 100%. Estão 100%. Excelente. Eles pediram pra avisar, tá avisado. Galera, vão lá, acessem lá, matandorobogigante.com. Quem é fã e quem não é. Quem não é vai ficar fã. Vale a pena conferir Matando Robôs Gigantes. Já que estamos falando da camisa, vai lembrar que o dia da toalha está chegando, Jovem Nerd. É verdade, Azaghal, dia 25 de maio, vocês já sabem. No Jovem Nerd a gente sempre faz uma promoçãozinha, uma brincadeira, que é pra você tirar fotos e fazer vídeos com as suas toalhas, certo? Exato, então você já vai se preparando. Semana que vem a gente anuncia, vai dar algum prêmiozinho, uma besteirinha, mas vai ser legal. Isso. Vale mais pela brincadeira. E esse ano, nós temos o Nerd Office, certo? Então se o cara fizer um vídeo muito maneiro... Olha aí. Ele vai aparecer no Nerd Office. Olha aí. Não é? Os melhores vídeos a gente bota lá, cara. Então é isso, prepare sua toalha, prepare sua máquina, prepare sua câmera. E seu polegar. Exatamente. Que mais? Dia dos Namorados. Já é bom começar a avisar desde agora. É, já mês que vem. É, sim, cara, eu tô preparado. Tem um mês. É, verdade. Então você que tem um amor, que busca um amor... É verdade. Que quer se reconciliar... Exatamente. Ou que quer arranjar alguém... Ou até se declarar, fazer um pedido de casamento ao vivo, como aconteceu ano passado, né? Ou se você quer que alguém saia do teu pé, por exemplo. Exato. Ou até se você quiser fazer uma tentativa de homenagem, quem sabe. Já teve isso, sempre inclusive. Sei, né? Mande seu e-mail para nerdcast@jovemnerd.com.br com o assunto subject, Dia dos Namorados. Isso. E aí, muito importante, dizer o assunto em seguida para facilitar a triagem do Slave Roboto. É, diz o assunto, a reconciliação, o pedido de casamento, ou whatever, entendeu? Aí a gente vai fazer a triagem. Se você quiser que a gente ligue para você... Aí você coloca, estou disposto a participar em áudio. Isso, aí você bota seu telefone e qual é o melhor horário pra ligar, certo? Exato. Quem sabe o seu telefone top? Vai ser muito que maneiro. Horror, cara. Bom, então já estamos preparando aí. Mande suas mensagens de amor. E se você não quiser ouvir os feedbacks do último Nerdcast sobre Guerra dos Tronos... Sim. Você pode pular para... 14 minutos e 0 segundo. O medo é o assassino da mente. Relatório de e-mail, se lembrou a moto. Muita gente, mas muita gente mandou e-mail se lamentando por não ter ouvido os milhares de conselhos que a gente deu pra sair fora antes da zona de spoilers de Game of Thrones e ficaram... eu vou ouvir só pra ver se os caras vão dar spoiler pesado. Pá! Tomaram logo de cara. Porra, o que vocês estavam esperando, né, cara? A gente avisou, a gente foi muito condescendente. Ai, ai. Mas olha, eu aviso que tiveram outros spoilers que não entraram na edição final, vocês não ouviram, só eu ouvi, que foi uma sacanagem do caralho. Mas... Não vi o spoiler pra nada, não saiu no programa, caralho. Mas faz parte do meu salário. Essa pequena satisfação, pessoal. É a trollagem que vocês não ficaram sabendo, só depois. Mas então... Vários ouvintes mandam a versão pesada da abertura de Game of Thrones. Também foi publicada no Jovem Nerd. É uma versão com a guitarrinha, né? Ela é muito pesada. Pesada, a música pesada. É. Mas não é nada de putaria. Nem não, violento. Não. Tá. Ah, teve muita gente no Twitter falando que... Porra, por que que eu fui ver Game of Thrones com a minha mãe? Porra, cara. Vocês estão loucos, cara. O cara falou que tava com a família inteira, com a sogra, com o pai, com a irmã pequena, todo mundo. Que beleza. Mas vamos lá. Daniel Gazeta envia a ilustração de Azaghal Dothraki. Tá lá. É, ficou boa, né? Tá bom, né? O corpo não faz muito jus ao meu físico, mas ficou bom. Stephanie Artiaga manda um link do abridor de cartas de Game of Thrones. Fez lembrar da minha coleção de facas. É uma espadinha miniatura. É, nada demais. Nada demais, né? Assim, obrigado por ter lembrado, mas não... Whatever. Carlos Leonardo mandou um infográfico com todas as relações de Game of Thrones. Cuidado, porque inclui quem mata quem. Yeah, spoilers. Então você, além de saber que o cara vai morrer... Exatamente. Você vai saber quem matou ele. É, puta, não. Evite o infográfico, eu sei que você já esteja bem atualizado. É verdade. Wesley Alves envia o Instant Lambda. Isso já não é relação. Relacionado a Game of Thrones? Não, é o botãozinho que você clica. Sabe aquele botãozinho, né? Você Whatever. Clica e grita. Ninguém usa essas merdas. Né? Bruno César manda mais um desenho de Voltor Guerreiro, provavelmente remanescente do Nerdcast 251. Tá obcecado esse cara. Valeu, Bruno. Primeiro e-mail, Mariana, 30 anos, biomédica, sem cidade. Entendo a reclamação de vocês sobre o olho pintado do Khal Drogo. Mas vocês já viram um esquimó de olhos azuis? E um nigeriano? E um árabe? Vocês já notaram como, na antiguidade, não só os egípcios, como também outros povos árabes do deserto frequentemente passavam lápis no olho? Ou Khal, K-O-H-L. Ela botou um link aí pra você ver o que é. Traços grossos rente aos cílios. E o que os esquimós teriam em comum com os povos que vivem em desertos? Um altíssimo índice de luminosidade no ambiente, Azaghal. Esses povos precisam de traço escuro em volta dos olhos ou ao menos de uma íris escura para que a cor escura absorva a luminosidade excessiva, reduzindo a quantidade de luz que atinge a retina. Dessa forma, estão mais protegidos da claridade ofuscante do sol do deserto ou deste refletido na neve. Para um povo como os Dothraki, nômades que andam a cavalo e que preferem se locomover por campos abertos, muito expostos ao sol, e que utilizam largamente da visão à distância, o Khal seria uma ferramenta valiosa, diminuindo o efeito do ofuscamento. Quando, em um imenso descampado, precisassem distinguir a floresta de um exército inimigo ao longe, com o sol a pino. E como o líder Khal Drogo, à frente de seu povo, precisa muito dessa ferramenta, tanto que tem um nome bem parecido com o do cosmético. Que é uma coincidência, porque Khal é magicano, né? Que ele tava puxando. Mas ela falou, a HBO é como a Azaghal, nunca erra. Acho que só um erra quando diz que o outro errou. É verdade, assim, eu entendo sua justificativa, mas a questão é a seguinte. Você pode fazer isso de várias maneiras. Ah, tá. Os mongóis, Gengis Khan, por exemplo, eu não sei se usavam lápis de olho, mas estavam no deserto. Sim. Mas se eles precisassem usar lápis de olho, eles passariam de uma forma selvagem. Tipo Coringa, né? É, cara. Eles não iam, passar daquela maneira. Você pegar, por exemplo, um jogador de futebol americano que também usa do Khal, como você diz. Ele usa o Khal. Ele exato. Não passa em volta do olho. Ele passa de uma forma pra intimidar os inimigos dele debaixo, um risco, um traço. Então, há maneiras e maneiras de você usar lápis de olho. Assim como o Navy Seal também usa, né? Exatamente. Então, a intenção é válida, sim, mas a execução não foi. A execução, pecou na execução. Seguindo os e-mails, olá, senhor da Oceania, Internet Dyke, Slave Machines, Organic Food Haters e Nerds. É o Leonardo de Porto Alegre. Cara, tá todo íntimo, né? Não, então, a gente tem que explicar. O Leonardo, ele mandou há umas 2 semanas atrás um e-mail dizendo que, lembra, ele viu uma... Tava zoando na rua com os amigos e aí viu uma menina cega com um cão-guia. E ele foi lá, deu um chaveco na menina e armou de sair com ela. Ah, e aí a gente queria saber o que aconteceu. E aí ele tá contando aqui. Ele mandou uma full version, que eu nunca vou ler. Nossa, tá gigante. E a fast version. Tá, lê a versão resumida. Tornei a falar com a Gabriela, a garota, ele diz. É, graças a Deus, né, cara? Uh-huh. Seria o quê? A personagem do livro? sim. Na quinta e sexta fomos ao cinema. Porra, dois dias, maluco. Foi. Rolou um clima legal e tal. E não foi tão chato narrar o filme, diz ele. Pelo contrário, foi divertido conversar no cinema e ninguém ter direito de reclamar. Além disso, apresentei o Nerdcast pra ela. Boa. Olha. Porém, jovem nerd, tudo mudou no sábado. Nossa. Ela me ligou e contou que vai mudar para estudar numa high school canadense. Putz, grilo. Foi um balde de água fria que esfriou completamente nossa relação. Obviamente, fiquei acabado. Mas calma aí, peraí. Ele pegou ela no Não sei, cinema? O cara resumiu tanto. Tem que olhar agora a versão full. Peraí, vai na versão full aqui. Não. Conversamos. Velocidade de pensamento. Não falou. Eita, ferro. É, não disse que pegou. Bom, mas ele ficou apaixonadinho, né? Ficou, porra. Na terça-feira, ela voltou a ligar pra ele. Ó. Queria conversar pessoalmente. Ó. Fiquei com receio, diz ele, de que isso fosse um ponto final para a nossa curta amizade. Não pegou. Não pegou. Só tá apaixonado. Não pegou. Anfã, era quarta-feira, depois da aula, quando fui falar com a Gabi. Ih, caraca, tá maluco. E ela logo perguntou: é verdade aquilo que você enviou para o Jovem Nerd? Olha. Caraca, cara, que horrível. Eu fiquei sem resposta. Consegui falar: enviei o quê? E ela respondeu com todas as letras: é verdade que você se apaixonou por mim? Meu Deus do céu. Que vacilo meu apresentar o Nerdcast. Ela ouviu o Nerdcast do dia D. Se eu dissesse o que eu realmente sentia, ela poderia me entender errado e até achar que o que eu tinha era a pena dela. Mesmo assim, correndo esse risco, eu falei a verdade. Sim, ela me abraçou e aí eu percebi que ela estava chorando. Nossa, tá novela aí. Caraca, cara. Quando ela se acalmou e parou de falar a la Blue Hand, me contou que realmente estava com medo de que estivesse gostando de alguém que não correspondesse. Nossa. E que sentia muito que tivesse... Caraca, o cara usa um tempo verbal maluco. E que sentia muito que tivesse de ir pro Canadá. Mas isso não iria mudar nada no que ela sentia. Também gostou do cara, mas ficou com medo do cara não estar correspondendo. Caraca, o cara 2 meses pra viajar. Olha isso que tu vai arranjar. E aí, agora ela tava feliz, mas tava triste porque ela vai pro Canadá. Mas Sim. Isso não vai mudar nada. Uhum. Infelizmente, ela irá para o Canadá dentro de 2 meses. Mas enquanto isso, estamos juntos. Ó, olha aí. E juntos enviamos este e-mail. Muito bom, juntos. Obrigado pelo espaço que dão aos ouvintes. E com isso se encerra uma curta epopeia. Não, mas eu não quero que você acabe, não. Olha só, você aproveita. Leonardo e Gabi, vocês tratem de fazer um e-mail maneiro pro especial Dia dos Namorados, que vai dia 12 de junho. Mas, porra, ela já vai... tem 2 meses. Ah, ainda vai ter tempo, né? Puta, mas aí, whatever, cara. Contem o que tá rolando, entendeu? Se vai rolar uma paixão forte ou se... Vocês vão, sabe, que nem os caras do dia D, não ficavam amigos de ninguém pra não sofrer quando perdia. Mas estão namorando já, cara. Não sei, estão namorando. Mas vamos ficar de namoro à distância? Porra. É difícil. Canadá ainda, mano? Canadá é longe. Aí pode ir junto, né? Olha, não bota essa ideia que depois eu recebi medo dos pais dele aí. Porra, qual o problema? A pior coisa pode... De repente é muito bom o cara ir pro Canadá. Quantos anos ele tem, afinal? Ele tá no colégio ainda, cara. No colégio? Ele foi pra aula. Ah, ela vai pro high school, né? É. Então, meu filho, relaxa. Não foi dessa vez? Não foi dessa vez. Coitado. É uma história que você pode contar. Já tá contando. Eu acho que a gente deveria dar uma breve introdução de quem é Osama Bin Laden. Claro. Qual era o papel dele na Al-Qaeda, cara? Porque muita gente acha que o Osama Bin Laden é simplesmente um malfeitor que explodiu as Torres Gêmeas. Não, o cara é muito maior do que isso. O cara era o fodão lá. O cara era praticamente o Sheik do mal. Tecnicamente, tem muita gente que não acredita nem que ele existe. Acho que ele é uma invenção dos Estados Unidos. Então... Oficialmente falando, Bin Laden surgiu pro público geral quando houve o atentado 11 de setembro. Não. Tinha vários outros atentados antes. Público geral. Público geral. Cara, só conheceu o Bin Laden depois depois do 11 de setembro. É isso. Eu já tinha visto o Bin Laden antes do 11 de setembro, porque ele estava envolvido com outro atentado à bomba na garagem do outro 800. O mais famoso dele, eu acho que foi aquele porta-aviões que eles explodiram no Iêmen, não sei o que. Porta-aviões e tem a embaixada no Quênia também. Mas esses atentados foram menores e ele ganhou a expressão que ele teve depois do 11 de setembro. Eu conhecia ele antes do 11 de setembro, inclusive eu tinha um personagem de RPG que chamava Osama. Sério? E aí, depois do 11 de setembro, rapidamente, nego apontou o dedo pra ele. E aí surgiu aquele vídeo que é um cara muito esquisito. A gente já falou no outro podcast, né? Que é um vídeo muito bizarro, que é o cara que admite que atacou as Torres Gêmeas. É um cara muito diferente das fotos que a gente conhece do Bin Laden. Um cara mais gordinho, mais escuro. O lance não é saber se o Obama morreu. É saber se ele já existiu. O Obama tá... Cara, se a gente não falar Bin Laden... É, olha só. Vai ficar confuso pra caralho. Baiak e Bin Laden. Baiak e Bin Laden. Pros íntimos. Apesar dele ser a mesma pessoa, melhor a gente, né, separar isso. Mas não é que... O que dizer, não é que ele nunca existiu, não é isso. É que ele, como essa figura que a gente conhece hoje, talvez não seja tudo isso. E é a principal coisa, que acho que ele já falou em outros Nerdcast, mas especificamente disso ainda não, será que foi realmente ele e a Al-Qaeda que explodiram as Torres Gêmeas? Existe indício, mas não existe nenhuma prova que indique que ele que foi a Al-Qaeda que fez aquilo. Teoricamente tem o vídeo. O vídeo, primeiro, é uma pessoa que tu não sabe o que é, se é ele. Segundo, que tava falando uma língua que tu não entende, e nem os árabes entendem muito bem o que tá não, sendo dito ali. Não, alguém entende, e terceiro, né, calma aí. E terceiro, mesmo que ele tenha admitido que foi ele, que seja ele, e que ele tenha dito que foi ele, não quer dizer que tenha sido ele. Sido um oportunista do cacete, porque na hora que explodiu as torres, todo mundo veio em cima, cara. Todo mundo queria assumir a autoria do atentado. Eu me lembro claramente de ter uma brigada vermelha da época das bombas de Hiroshima, cara. Os caras japoneses que foram falar. Então, todo mundo se juntou. Então, a questão é, eu acho que o principal início da conspiração é a gente começar a saber se realmente foi a Al-Qaeda e o Bin Laden que arquitetou tudo isso. Essa que é a grande pergunta. Então, por isso que eu digo que talvez ele não exista, que a figura dele como o grande vilão, né, foi feita pelos Estados Unidos, então talvez um pouco por ele mesmo, mas será que foram eles mesmo que fizeram isso? Essa que é a pergunta. Nos Estados Unidos, Bush estava na merda. Sim, claro. Né? E o atentado de 11 de setembro, as Torres Gêmeas, foi, entendam o que eu quero dizer, benéfico para a campanha política de reeleição dele. Isso, mas eu sem dúvida foi. Assim, não só para a campanha de reeleição, mas para criar os motivos de ir à guerra e movimentar indústria de armas e movimentar indústria de combustível. Sim, mas entenda que, assim, ele faz parte da liga armamentista americana, vamos Sim. destruir o mundo e tal. Então, mas ele só poderia continuar dando dinheiro para o fabricante de tanque, de avião e de foguete se ele fosse reeleito. Só para prestar atenção numa coisa. Se você escutar de novo o que o Dave falou, você vai ver, não tem teoria da conspiração, são fatos. Existiu uma conjuntura que os Estados Unidos foi se aproveitar. Tem quem acredite que o Osama é o terrorista, Dr. Evil árabe. Ele é o Lex Luthor árabe, porque é um nível inacreditável de organização, capacidade e tudo mais pra um cara. O cara quer sodomizar a América e transformar ela no, na sua própria sombra e destruir o mundo de tabela. É, não é isso que ele quer, né? Ele quer que todo mundo se vire muçulmano, apedreje mulheres e tenha barba. Basicamente isso que ele quer. Então ele quer sodomizar a América e destruir o mundo de tabela, né, cara? Outra parada interessante, falar sobre Bin Laden, que eu vi uma vez uma análise, né, foi do próprio 11 de setembro, ou talvez foi um pouco depois, do analista falando por que o Bin Laden, ele seria um anticristo. Isso faz maior sentido, porque se você pensar em Cristo, por exemplo, sem que entrar em nada religioso, mas assim, o fato é que depois que ele morreu, as células cristãs foram crescendo, né, com aquela mensagem de paz, de amor e tudo. E não tinha nada a ver com Cristo vivo, né, com a figura, né, tinha a ver com a figura da fé, etc. No caso do Bin Laden, aconteceu uma parada semelhante, porque depois que ele ganhou essa projeção toda, todo mundo quis ser da Al-Qaeda, mesmo que não fosse da Al-Qaeda. Então, as células independentes, com ideologias diferentes, tem o Bin Laden como ídolo. Mas não tem nenhuma ligação com o cara. E não tem nenhuma ligação com o cara. Então, é como se ele criasse uma religião voltada pra violência e pro terrorismo, por isso anti, né? Anti tudo que é paz e amor, né? Então, é anticristo, entendeu? E não tem nada a ver com o cara. Ele criou seitas, né? Só não são religiosas, mas são seitas. São células que funcionam individualmente, né? Estamos a América The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. A outra vertente essa aqui o 3D vai se identificar bastante, que é a galera que não acredita na existência da pessoa Osama Bin Laden. Ele é o Goldstein, né? Em isso. 1984. Essa vertente, ela se intensificou pela polêmica que rolou de o corpo do cara não aparecer, né, cara? Isso que foi uma parada sinistra, né? É, não, eu não vou dizer, não vou ser maluco de dizer que, ah, meu irmão, isso tudo é uma grande invenção, uma grande conspiração, mas assim, eu vou dizer que, cara, é uma parada que faz muito sentido se você não, parar... Não, peraí. Você tá aqui pra ser o maluco que vai dizer isso. Então você faz favor de dizer, caralho. Não, olha só. O que eu acho, vocês já sabem, cara. Eu acho que o Obama é o Osama que tá trolando todo mundo. Não, cara. Tá puta que pariu, tá bom. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Pra mim, não faz sentido nenhum o Osama ser o Obama. Eu queria que alguém me explicasse isso. Ah, é, maluco. O cara tirou a barba no Photoshop e achou que é parecido. Tirou a barba, pegou sol, falou você é presidente dos Estados Unidos. Tá bom, vale. Você tá dizendo pra mim, o Bin Laden é o Obama e que ele é amigo do Bush. Olha que faz sentido, né? Pô, faz todo sentido. Tá bom. Quero saber o seguinte, quero pegar o Alexandre, que é um cara totalmente cético. Eu a princípio, refuto toda a teoria de conspiração. Como é que você me prova que o Obama foi morto? Me prova como. Obama? Como? Caraca, mataram... Barack e Bin Laden. Bin Laden. Como é que você me prova que o Bin Laden foi morto? Não, eu, porra, não provo de jeito nenhum, não, né, cara? Mas... Como é que o Osama vai me provar... O Obama vai me provar que o Bin Laden foi Vamos supor que essa teoria de que Bin Laden não existe, a pessoa Bin Laden, os árabes são todos parecidos e eles vão botando... o cara vai, engorda, escurece, clareia e aumenta e diminui nos vídeos. Né? Cada vez... dizendo que a pessoa humana não existe, mas que o personagem não existe e que eles pegaram o motorista da Casa Branca. Não, eu tô dizendo que é um personagem. Meu irmão, o Bin Laden, ele é o Batman do terrorismo. Tipo assim, existe o personagem, mas, pô, já foi interpretado pelo George Clooney, Val Kilmer, olha, sabe? Só. Sean Bale. Não, beleza, tá. O Bin Laden é o Batman do terrorismo, vamos dizer isso. Meu Deus do céu. Tem vários atores fazendo ele e ninguém faz bem. A minha pergunta é a seguinte, o Batman do terrorismo Bin Laden foi criado ou elevado à posição de superstar do terror internacional no governo Bush, certo? Certo. E aí o governo Bush usou ela intensivamente pra se manter no poder e alimentar a indústria da guerra e das armas lá dos Estados Unidos. E aí, depois, o Obama, Barack, resolveu falar, chega desse teatro, eu vou fingir que vou matar o Bin Laden? Cara, não faz sentido essa teoria maluca. Eu também acho. Acho que essa história de que ele foi um ator, é uma história, eu acho totalmente impossível, até porque a família Bin Laden existe. Olha só. Primeiro, a família existe, a família sabe que ele existe, admite que ele existe, olha só, ele existe, é um merda, eu não gosto dele, é a ovelha negra da família, mas ele existe. É um camelo negro, né? Camelo negro da família. Ele já foi entrevistado por repórteres lá da BBC, por não sei o que, repórteres ocidentais, já encontraram o cara mais de uma vez na época, antes, pré-11 de setembro, né? Inclusive, a última entrevista que ele deu, acho que foi em 98, ele perguntou o que você planeja? Quais são os projetos para o futuro? E ele falou, que vai ter uma parada grande que ia entrar para a história do mundo. Você vai encaixando todas essas peças e sabendo que a realidade é difícil de ser enganada nesse caso a conspiração. Até tem um episódio do South Park genial que ele fala assim, cara, se você tá dizendo que todo 11 de setembro foi uma mega conspiração do governo foda, você tá dizendo que a administração Bush é tão, tão eficiente, cara, que nenhum governo é tão eficiente de criar uma conspiração tão, tão gigantesca envolvendo tanta gente. Se eu fosse o sucessor dele lá, o Barack Obama, e aí chegasse as minhas mãos lá no dossiê 11 de setembro, e eu visse que era um ator, tava lá o casting do cara, né? É. Se eu fosse presidente dos Estados Unidos, entrasse no governo depois do George Bush e me caísse na mão que a parada era um teatro... Caralho, meu irmão, eu ia no comercial do Super Bowl falar essa porra. Você não ia fazer isso, se você fizesse. Se você fizesse, você ia morrer, mas. Kennedy, meu irmão, ele ia esmerdalhar alguma coisa. Ia esmerdalhar alguma coisa, o quê? Cara, toda hora que eu acho que o 3D vai entrar com algum argumento, ele chega e fala assim: ele ia esmerdalhar alguma coisa. Vocês não sabem quem era o Osama. O Osama não é só o criador, o diretor lá da Al-Qaeda. ele é o fodão. Porra, 3D! Pode te ferrar, cara. Cara, tem certas coisas que eu não posso falar. Cara, você não pode falar por quê? Porque você veio do futuro e já sabe o que vai acontecer? Ou porque você tá com medo que cortem mais dedos seus? Porque agora eu tenho um filho, cara. Eu não posso falar, cara. Tipo, eu tenho que prezar pela minha saúde. Cara, na boa, antes de falar uma parada, tu acha que se tiver uma conspiração gigantesca, tu acha que ele vai estar prestando atenção em você, cara? Falando sério. Cara, olha cara, só. O cara vai vir lá pra te matar. Não vai, cara. Fica tranquilo. Não, porque se existe uma conspiração gigantesca, você é uma daquelas ferramentas pra desacreditar a conspiração, você sabe, né? Exatamente. Você é o maluco que faz parecer que tudo é uma galhofa. Exatamente. A conclusão que a gente chegou, o Osama Bin Laden existe. Existiu. O cara é for real. Sim, ele fez judô com um cara lá de Taiwan, inclusive. O quê? Tem uma foto aí na internet. Fazendo judô? Judô. Judô? É, lá no Afeganistão. Cabeludo, barburu. Faixa preta, black belt de judô. O Osama existe, ele foi pra Afeganistão durante a invasão soviética, ele foi treinado pela CIA. Ele... Os Estados Unidos armaram os rebeldes, como estão fazendo hoje na Líbia. Eles não aprendem. Amanhã vai ser um problemão a Líbia. E o cara foi treinado, assim como outros, e se destacou por ter leadership alto na ficha dele. E gastou 4 pontos de leadership. É muito mais fácil acreditar nisso do que pegaram até listas árabe. Vamos ver o nome comum. Bin Laden. Por que não? Porque se você vai criar uma marionete, um fantoche pra uma conspiração, você pega um cara como Lee Harvey Oswald, que não tem família, não tem nada. Você não pega um cara que tem uma dinastia de parentes, cara. A família... Onde está Silva no Brasil? A família Bin Laden é a maior construtora da Arábia Saudita. Exato, cara. Tipo, é uma maluquice. O cara é só o Odebrecht da Arábia Saudita. Porra. Quem te garante que o Roberto Justo não tem um Silva no nome dele? Cara, a questão não é essa, seu maluco. A família Bin Laden reconhece ele. Exato, e você não tem nenhum parente, sei lá, do Lee Harvey Oswald, que é uma conspiração muito mais plausível do que a do 11 de setembro. Você não tem nenhum Harvey Oswald falando que era pai ou avô. Nada, o cara simplesmente apareceu e sumiu. Olha só, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o cara, o personagem, o Osama Bin Laden Jr. lá, ele existe, sabe? Ele existiu. Tinha documento, passaporte, tinha tudo. Só que, meu irmão, ele não era uma pessoa só, velho. Ele foi várias pessoas, entendeu? Até quando foi conveniente pros Estados Unidos que ele morresse. Isso é uma coisa que eu acredito. Essa parada de que fosse conveniente que ele morresse naquela hora, isso eu concordo totalmente, cara. Por quê? O cara tava no Paquistão, cara. Com a casa daquele... Pô, o nego sabia onde que ele tava já tem muito tempo. Tem certeza. Isso aí com certeza, cara. Inclusive, teve a primeira-ministra do Paquistão, que foi assassinada num atentado, ela falou que ele já tava morto. Ela falou que tava morto? Falou. Falou pra imprensa. É, mataram ela. Não foi por isso que mataram ela, o maluco. Mataram ela porque ela era reformista. Ela era contra essas porras, dessas maluquices fundamentalistas. Apedrejar mulher e o cacete e tal. E ela... Assim, publicamente contra essa porra. E aí mataram a mulher, porque o Paquistão... Conveniente matar uma mulher que fala que o Bin Laden tá morto e botar a culpa nos fundamentalistas. Conveniente também, né? Peraí. Vem cá. O que parece mais plausível pra você? Num país de maluco, nerd, você cheio de fanático religioso, você é o senhor plausível. Mulher no estado de poder, primeiro, já é mulher com poder... Depois, falando de reformas fundamentais na sociedade dos caras, você acha que é mais plausível ela ter sido assassinada por isso? Ou por ela ter falado assim, eu acho que o Osama morreu? Tá na cara do Jovem Nerd e ele não quer acreditar. Irmão, essa mulher, ela não foi morta pelos fundamentalistas lá, porque, ela quer reformar o nosso país. Meu irmão, ela foi morta porque ela sabia demais, cara. Das duas, ou o Bin Laden já tava morto, ou eu já sabia há muito tempo de que ele tava, talvez desde o Bush, só que não mataram porque não era conveniente matar naquela época. Por que, agora você me explica, por que num governo republicano que começou toda essa palhaçada, essa guerra, e saiu com o rabo entre as pernas porque não achou o cara, por que não seria conveniente eles, teoricamente, entre aspas, matarem o cara durante a vigência do governo deles? Se não, na época das eleições eles tivessem achado e matado o Bin Laden, seria muito bom pro McCain. Ele tava na Casa Branca agora, seria eleito. Exato, é o que eu tô falando. Então não faz sentido, cara, já usamos essa ferramenta uma vez, não vamos usar de novo, que vai dar na pinta. Peraí, você não tá entendendo o seguinte, calma aí, deixa eu só esclarecer. Uma coisa é o seguinte, você tá pensando no Bush. O Bush, ele não tem um poder tão grande frente às corporações que controlam a grana, o cara que tem a grana é que manda, cara. Se você acaba com a ameaça do Bin Laden, você pode retroceder do Afeganistão, você pode retroceder do Iraque, você vai abrir porta pra várias coisas que não é interessante pros caras. Então não é interessante essa ameaça ter sumido na época do governo Bush, cara. Isso é o que eu tô querendo te dizer. Mas e por que é interessante agora? Que é uma conjuntura melhor pra isso acontecer do que o Obama, com o maior índice de rejeição desde que ele entrou, querendo se candidatar à reeleição, isso acontecer, cara. Eles estão usando o que você falou pra usarem pro McCain, eles estão usando agora, cara. Peraí. Vocês estão malucos, cara. Vocês estão dizendo que existe na gaveta da sala oval lá do presidente uma carta coringa. Então, assim, tem um coringão. A pasta tem um coringa. Coringão, Joker. Eu sou o Joker, né? Então, cara, é muita maluquice. Por que não usar a carta do Osama na hora e endividar o país muito mais do que... Ah, cara, sei lá. Tudo é muito grande. Tudo envolve muita coisa. Envolve indústria de petróleo, envolve indústria armamentista, envolve reeleição, envolve um monte de gente na Casa Branca, envolve tudo. Estardemos a América. The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden. Existe uma teoria menos viajante do que essa, que tem até uma lógica, que é o seguinte: os americanos bombardearam aquelas cavernas da puta que pariu uma caralhada de vezes. O nego fala que num desses bombardeios, com o Bin Laden, o original, o Bin Laden, o próprio, foi morto. E que a Al-Qaeda botou um sósia no lugar pra fazer os videozinhos, e que teoricamente os americanos sabiam que aquela porra era tudo palhaçada, e que eles estavam brincando na palhaçada, que interessava pra eles também. Peraí, olha só, presta atenção. Os caras mataram o Osama. E pode ser que ninguém nunca tenha visto, porque o cara morreu num bombardeio, whatever. É. E a Al-Qaeda meteu um sósia. O que que impede de a Al-Qaeda então meter outro sósia amanhã, com um jornal dizendo assim: Bin Laden morreu, e ele segurando esse jornal? Porque agora interessa os Estados Unidos fazer alarde, Alexandre. Mas a Al-Qaeda não é dos Estados Unidos, ô maluco. Tem que continuar, Bin Laden. O Bin Laden não é o Hazal Gul do filme do Batman, não, maluco. Eu, se eu fosse a Al-Qaeda, eu faria exatamente isso que você tá falando. Me surpreende eles não terem feito, porque é um movimento óbvio. Aí que entra aquilo que eu já plantei a sementinha. A Al-Qaeda, ela é uma massa de manobra dos Estados Unidos. Considerando que o Bin Laden que morreu agora seja o Bin Laden de verdade, que tenha tudo acontecido como a história oficial tá dizendo, eu, se eu fosse a Al-Qaeda, a primeira coisa que eu fazia é descolar um sósia dele, não importa como, e fazer um videozinho dizendo: eu não morri, eu estou vivo, só pra dar uma sacaneada. E qual a prova que os americanos deram até agora que o cara tá morto? É isso que eu quero saber. A prova é o Barack falando: ó, oh, nós matamos. Porra, o cara é o presidente dos Estados Unidos e ele tem a voz do ser humano. O cara do 60 Minutes perguntou assim, falou assim: ó, tem gente que duvida, porque... Perguntou por que ele não quer divulgar a foto, e ele explicou por que não quer, porque não quer que fique rodando por aí como troféu e o cacete. Bom, whatever, isso pra todo mundo pode falar assim: ah, beleza, é a palavra dele contra de todo mundo. Aí ele perguntou assim: como é que as pessoas vão saber? Aí ele falou assim: o que interessa é que o Osama não vai aparecer mais andando por aí. O cara morreu, entendeu? Ele não vai aparecer mais. Uma coisa que não faz sentido nessa história toda é isso que eu tô dizendo. Por que que o corpo não apareceu? Isso que é a parada que não faz o menor sentido. A única coisa que não faz sentido nessa história toda. Claro que faz. Qual o sentido, cara? Mas a versão oficial é aquela parada islâmica lá. É, a versão oficial é uma boba. Tem que enterrar em 24 horas e nenhum país ia aceitar aterrar o cara e aí se livrar do corpo. A versão... Não, nenhum país não, que eles não queriam criar um lugar de peregrinação. Eu seria o primeiro a fazer um mausoléu. Mas isso é óbvio, isso é claro. Eles não... O muçulmano não pode adorar nada que não seja lá. Eles não podiam nem botar o fotinho do Bin Laden no em casa, porque os caras iam ser mortos. Idolatria, agora. Ele é um referencial, cara. Mas ele não ia virar Deus, mas ele ia continuar um referencial fortíssimo. Mas esses caras que seguem o Bin Laden, eles não são verdadeiros muçulmanos, né? Você sabe, né? Mas vocês estão esquecendo uma coisa muito, muito séria. Antes de... o que aconteceu? O Barack falou foi o seguinte. Ele disse assim: olha, antes da gente jogar o corpo no mar, a gente tentou deportar o corpo. Olha só como é que as histórias não, se... Não. Ele não falou que tentou deportar o corpo. Falou assim, tentou deportar o corpo para vários países. Não, cara. Falou, cara. Tô te falando. Ué, ele falou que eles já sabiam o que iam fazer com o corpo. Não. Eu tenho certeza. Eles saíram de lá com tudo planejado, maluco. Cara, eles falaram: a gente tentou mandar o corpo, nenhum país quis receber. Não, ele disse Não, não foi isso. Cara, você tá mal formado, cara. Ele falou, que nenhum país iria receber em 24 horas o corpo desse maluco. Não, os países recusaram de receber o corpo. Foi isso que ele disse. O que eu acho é o seguinte, não tinha corpo. Não tinha corpo por um simples motivo. Tu acha que os caras deram um tiro no peito e outro no olho? Os caras acabaram com o maluco, meu irmão. Fizeram DNA no patê de Bin Laden. O motivo que eles não querem mostrar é porque eles explodiram a cabeça do cara. Exato. É a única desculpa farrapada. Barack falou que eles não foram pra matar o cara. Foram pra capturar. Tu acredita nisso? Eu vi ontem no Fantástico Show da Vida a entrevista do maluco Redneck, que é o criador do Team Six. O cara falou, contrariando aí o Obama, não tem essa de capturar no Team Six, cara. Se mexeu, é tiro na cara. Ele falou, olha, se o cara respirou mais forte, ele levou um tiro. Então, assim, a missão podia até ser capturar o cara, mas sabendo que a chance disso acontecer era de 0,01%. Cara, sabe por que eles não iam capturar o Obama nunca? E o Osama? Puta que pariu. Ia ser o maior elefante branco do universo, cara. Imagina você ter o cara em Guantánamo capturado. Pra que ele ia servir, cara? Ele só ia servir pra incitar muito mais a revolta das células lá da Al-Qaeda, whatever, dele. Então, cara, Osama vivo não era uma questão de escolha. O cara foi lá pra matar mesmo, cara. E o Obama falou isso na entrevista. Olha, eu nunca pestanejei, nunca perdi sono por causa de decisão se eu teria ou não que matar o Osama. Na minha cabeça, na primeira oportunidade, eu daria... que ele falou, take the shot, né? Não daria o tiro, mas eu pegaria o cara, entendeu? Acabaria com o cara. E foi isso que ele fez, cara. O discurso dele pode até ser de a gente não foi pra matar. Mas foi, né, cara? Todo mundo sabe disso. Até porque a lei internacional, ele não podia ir pra matar. Putz, que se os Estados Unidos fossem basear por lei internacional, não teria nem entrado, né, cara, no Paquistão. Ah, mas o fato é que eles querem que os outros obedeçam a vez. Já que eles querem que os outros obedeçam, o mínimo que se espera deles é que eles façam o mesmo, né? Padre, quando tu tem a porrete maior, cara... Os caras entraram no Iraque, tiraram o presidente do poder e enforcaram um cara! Não. Fala direito. Os caras posaram com um helicóptero no Palácio Presidencial em Honduras, prenderam o presidente, levaram para os Estados Unidos e julgaram ele por tráfico de drogas. Porra, cara! Lembra do Noriega? Eles sequestraram o presidente em exercício de um país, no palácio presidencial, e levaram o cara para ser julgado por tráfico de drogas. Mas... é inacreditável, cara. Você está usando a América, The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden. Agora, o que eu acho mais sinistro nisso tudo é o seguinte. Como é que só tinha dois estagiários da Al-Qaeda na casa do maluco, cara? Isso que não faz o menor sentido. Isso, pra mim, é o mais bizarro. Tinha um cara dando comida pro cachorro, o outro assistindo futebol, e o filho e a mulher do cara lá em cima, e só na casa do Bin Laden, na, entre aspas, fortaleza, que era bem cafofo do Obama, que era bem cafofo do Osama, parada. Total. Isso pra mim é o mais bizarro. Claro que matar ele dormindo. Esse papinho que ele tava acordado, que não sei o que, blá blá blá, era um vendinha, né? Ô, maluco! Os helicópteros estavam lá em cima da casa do cara, um caiu, você acha que o cara não acordou? O helicóptero era até silencioso, mas quando ele caiu, cara... Caralho! Eu acho que fez barulho, eu acho. Ele pode até ter acordado com o bando dos helicópteros, viu? Mas ele não foi pular no fuzil e por isso que ele foi morto. O cara tava no quarto, viu aquele barulho e foi, que porra é essa? Tá, tomou tempo. Eu acho que foi isso também. Aí os caras falam, que porra é essa? Alguma coisa parecida. Puta. Ficou lá esticado no chão. Os caras, por causa do helicóptero que caiu, saltaram fora da casa e explodiram o muro do cara. Ainda teve essa, meu irmão. Então teve muito tempo pra eles chegarem lá no terceiro andar. Não, mas a minha parada é a seguinte. Só ter dois caras. Mas para pra pensar. Se tivesse 30... Pô, mas o cara é o Bin Laden, né, cara? Todo mundo. Eu acredito que tinha uns 30 ou mais e que rodou todo mundo. Só que pega mal os caras falarem que mataram as 60 pessoas no caminho do Bin Laden, né, cara? Aí eles pegaram, vamos botar esse conselheiro, esse cara aqui do cachorro, pra dizer que tinha duas pessoas. Porra, cara, sério, é muito... Até traficante tem mais guarda na favela, cara. Tu vai na favela hoje matar um maluco, tu tem mais gente em volta do cara do que tinha em volta do Bin Laden. Não tinha um olheiro, não tinha nada. Presta atenção, ô meu filho, você tá escondido lá no cafofo do Osama. Ah. Se os Estados Unidos quiser invadir um país, ele invade, ele tira você do poder. Se você é um cara numa casa, não importa que exército você tenha lá, cara. A questão não é se eles vão conseguir ou não. Os caras podiam até ter bateria antiaérea, o caralho, eles iam dar um jeito de entrar e matar o cara. A minha surpresa é só ter dois malucos na casa do chefe da Al-Qaeda, cara. Mas cara, olha só, presta atenção. Tinha mais gente, vocês sabem que pegaram lá uma mulher também. Não? Ah, porra, cara! E por que ninguém fala dessa mulher nada? Ninguém fala nada, essa mulher não é nada. Ela entra no hospital. Né? Ela tomou um tiro na perna que ela passou na frente. O cara deu um na perna pra ela cair e depois deu dois no Bin Laden. Olha só, presta atenção. Vocês estão achando estranho ter pouca gente na casa do cara, é isso? Um cara da importância que ele tem pro mundo terrorista muçulmano, ter só um responsável pelo canil e o técnico da TV a cabo na casa dele. Eu vou te explicar. Só, eu vou explicar o que faz sentido na minha cabeça. E o que houve? O Bin Laden, já há muito tempo, não era o chefe em exercício da Al-Qaeda. Ele era, tipo assim, o chefe simbólico, o honorário, entendeu? O Lula é presidente honorário do PT. O Lula não manda no PT, mas ele é presidente honorário do PT porque o cara fundou o PT, o cacete. Então, o Bin Laden não podia ser o chefe em comando do... Primeiro que não tinha internet, nem telefone na casa dele. Só com o Rie, que entrava e saía de lá com as mensagens. Aliás, é assim que eles pegaram o cara. Pegaram um monte de terrorista e torturaram os caras até virar os olhos. E os caras falaram assim, ó, pega os courriers que encontram ele. E aí, quando eles seguiram o courier, dizem que encontraram a casa lá em agosto, informaram o presidente Obama em agosto da casa e ficaram vigiando aquela porra daquela casa até agora, né? O cara fazia lá os seus videozinhos, as suas declarações e mandava pra galera dele. Quem manda nessa porra mesmo é um cara que eles estão atrás, desesperadamente, que é aquele outro velhinho lá, que é o mentor do Bin Laden, o cacete. Esse malandro é o que manda na Al-Qaeda. Mas você acha que eles queriam que o Bin Laden fosse capturado? Não, cara, mas olha assim, era então, questão assim... Não era só, o governo americano e os Navy SEALs e o Team Six que estavam atrás do Bin Laden. Era mercenário pra dar com pau, cara. E porra, meia dúzia de mercenários lá, o Ralph Fiennes e os outros lá, cara, podiam tentar pegar o cara. E aí você consegue rechaçar e matar esses caras com 30 malucos em volta do Bin Laden. Peraí, o negócio não é invadir a casa, meu irmão. Nego não podia saber que era ali que o cara tava. O cara tava do lado do quartel-general ali do Paquistão ali, maluco? Como se o cara morasse em Resende, do lado da Amã. Eu vi nego falando que tinha pouca gente na casa porque o governo do Paquistão tava dando cobertura pra ele, por isso que ele tá do lado da base. É, aliás, isso vai dar um problema diplomático sério, cara. É. Porque o Paquistão, teoricamente, sempre foi parceiro. Era pra ser parceiro dos Estados Unidos. Parceiro dos Estados Unidos, é. O Paquistão, por um lado, eles estão com essa dúvida mesmo se tinha gente ajudando o cara, o que eu acho que é bem provável. Pra mim faz sentido ter gente ajudando o cara. Não acho que todo mundo tava sabendo, porque senão alguém ia vazar, né? Afinal, espião existe pros dois lados, né? O cara que quer dinheiro vai lá na CIA e fala assim, eu sei onde tá o Osama e pronto. A recompensa pela cabeça do cara é 25 milhões de dólares. Mas, por outro lado, o Paquistão é importantíssimo pros Estados Unidos, por quê? A maior parte dos suprimentos que vão pro Afeganistão, pras tropas do Afeganistão, passam pelo Paquistão. Não, é a única fronteira com o Afeganistão que eles têm um controle decente. Então, ou é por lá ou não é. Os Estados Unidos prenderam e mataram mais terroristas no Paquistão do que em qualquer lugar do mundo. Isso com inteligência do governo do Paquistão. Então eles veem assim, pô, os caras estão ajudando a gente. Inclusive, é possível até que eles tenham chegado ao Bin Laden pegando um desses caras que ficavam ali na fronteira Paquistão-Afeganistão, entendeu? O Talibã nasceu no Paquistão. Não, então, o Paquistão tem esse lado. Tem o lado pró-Osama. Tinha gente na cidade lá falando, ó, Osama... É fodão. Acho absurdo eles terem vindo aqui na minha cidade matar o cara, entendeu? Só o que a teoria que eu ia usar. Numa guerra da época medieval, meu irmão, pra você enfraquecer uma tropa, ou você mata o rei, né? O líder, ou você mata o mago, né? O mago. O druida. Do mago, na época medieval. Ai, meu mano. Quem derrubou o helicóptero? Se só tinha dois caras na casa, dois seguranças. Diz os americanos que ninguém derrubou, que eles fizeram o helicóptero sozinho. Vai de encontro com o que o Dave tava falando aí no bloco anterior. Com certeza tinha mais gente lá, cara. Pelo menos 60 cabeças, podia ter bateria e bateria antiaérea também. Bateria antiaérea eu não acredito não, eu acredito que tinha um RPG. É, o RPGzinho, pô. E tiraram 20 no dado e derrubaram o helicóptero. Jogaram o D20, né? Jogaram... cara, helicóptero pairando ali, baixo, do lado da casa, você pega o RPG, acerta, meu irmão. O cara podia ter um cabo de aço também. Cabo de aço esticado ali. Mas esse negócio do helicóptero, tu acha, sim, que os Estados Unidos, uma operação dessa importância, ia mandar um helicóptero capenga com o Cebolão falhando? Eu tô falando que eu acredito no que faz sentido. Pra mim, não faz sentido. É, faz mais sentido o helicóptero ter encontrado a resistência e ter mais gente na casa, tudo bem, admito, do que ele realmente dar pane na hora que começou a pairar em cima. Voou mais de uma hora e meia até chegar lá. Quando chegou exatamente no momento da missão, deu pane, pô. Eu acho que isso não faz muito sentido. Eles jogaram os corpos das outras pessoas que eles disseram que mataram também no mar, junto com o Bin Laden? Não, ninguém falou nada das outras pessoas. É, o que aconteceu com o corpo dos outros caras, né? Ninguém falou. A família que se encarrega, né? O problema deles era o Bin Laden. O que eles tiraram de lá foi o Bin Laden. Só quero deixar uma dúvida no ar aqui, pra apenas provocar vocês, que é... Sem corpo não há crime. Exatamente, é, cara. Olha só, esse papo de matei a cobra e mostrei o pau. Não, amigo, a gente não quer ver o pau, a gente quer ver a cobra morta. Na verdade, eles não mostraram nada. Né? Eles não mostraram nada. Ele matou e não mostrou nada. Não mostrou nem o pau nem a cobra. Mas... Ai, meu Deus, vocês estão malucos, cara. Como assim? Não há nenhuma possibilidade dele ter matado o cara, de verdade. Não, nenhuma não, existe. Mas assim, não, é a mesma coisa. A gente acha que é estranho. Na mão. É estranho não ter um corpo, não ter nenhuma prova. Mas você disso, não. Peraí. Mas o argumento do cara, por mais que você não queira acreditar, não é um bom argumento? Eu posso dizer, eu não acredito, mas eu admito que é um bom argumento. Se você fosse planejar uma operação dessa, tu não ia se preocupar, falar pro cara se preocupar em ter algum tipo de prova, cara, que o cara tá morto. Mas eles, o que eles dizem é que eles têm uma prova de que o cara tá morto. Prova que não foi apresentada, cara. Se você... Mas, cara, olha só, eles são o juiz do mundo hoje. Exato. Então eles vão apresentar a prova pra quem? Pro Tony Blair? Porra! Tony pro Blair. Putin? Não, pro... Opinião pública porra, mundial, pra Margaret Thatcher, cara. Pra que eles vão apresentar a prova? Pra Dilma? Eu tô com a prova, pode confiar. É isso que eles estão falando pra você, exatamente, cara. Tudo bem. Mas aí, isso que dá margem pra história da conspiração. Mas é por isso que ninguém confia. Exatamente por isso que ninguém confia. Mas olha só, finge que você é o presidente dos Estados Unidos. Aí o assessor fala assim: olha, realmente, se a gente mostrar a foto do cara morto, ninguém vai conseguir poder duvidar da gente. A gente mostra o teste de DNA. E o assessor dele fala assim: ó, se você divulgar a foto do cara com um tiro na cabeça, com essa, uma marca forte de violência assim na cara, você corre o risco de incitar mais revolta e mais violência. E aí pergunta, querido assessor, por outro lado, se a gente não mostrar a foto para evitar esses riscos de segurança, a gente se dá mal? O cara fala assim, não, vocês vão acreditar, porque você vai falar que matou o cara. Então não vou mostrar a porra da foto, cara. Mas ele falou com sinceridade. Por isso que eu acredito. Político sincero é tudo. O Obama é foda. Eu acho que ele fala, eu acredito. Eu falo. Sério? Cara, olha só. Não existe nenhum presidente da história dos Estados Unidos que tenha sido legendado pelo Jornal da Globo. Só o Obama. A Globo não tem capacidade de dublar o cara, maluco. O cara começa a falar, você já reparou? Sempre assim. Vinha o maluquinho e falava por cima, né? Vinha o Bush, aquela voz de redneck dele. Aí tinha o cara e falava por cima do Bush. Ah, o Bush tá dizendo que não sei o que lá, né? O Obama não tem isso. O cara fala, ele dá um mute em todo mundo. Ninguém consegue falar junto com o cara, já perceberam? Para mim, isso é no mami mesmo. And thanks to you and the people of Brazil for the very warm welcome. That legendary Brazilian hospitality that you've shown me, Michelle, and our daughters. Muito obrigado. In our meeting today, I mentioned that this is my first visit to South America. And Brazil is my first stop. This is no coincidence. Compro o que o cara quiser, tá me vendendo, eu compro. O cara tem o dom da palavra. Então ele fala, fellow Americans, que não é assim que ele fala. Matamos o Obama. Mozava, porra! Caralho. Matamos o Bin Laden. Puta, mas nego acreditou com vontade. Nego já queria acreditar. O indício mais plausível de que o Obama talvez tenha sido morto mesmo. Não Osama, é o... Osama. Porra, que o Bin Laden. Bin Laden, já falei. Não é você. O indício mais forte de que o Bin Laden tenha sido, foi morto não é necessariamente o Obama falando, e sim o fato da Al-Qaeda não ter se manifestado contra. É como a história do Homem-Teia da Lua. Eu confio que o americano falou, por quê? Não porque o americano foi à Lua, mas porque os russos não falaram nada. É exatamente isso, porra. Até agora, o Kaida não falou nada. Que o... Não, o Kaida falou sim. O Kaida se pronunciou dizendo que ia se vingar da morte do Bin Laden. Então, é o que eu tô dizendo. Eles admitiram que o Kaida tava morto. Isso sim é um bom indício. Eu vi que eles falaram que não tava morto, mas também não apresentaram nenhuma prova, né? Eu tinha visto é que eles tinham falado que ele tava morto e que ia ter uma vingança em relação a isso. Na verdade, o que eles falaram foi que o Bin Laden não está morto em nossos corações. Se eles se confundem nesse comunicado do Osama por Obama, aí já era, né? تستخدمها أمريكا مع The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden. Cara, depois de 10 anos, duas guerras, mais de 900 mil mortes, mais de US$1 trilhão gastos, eles conseguiram matar uma pessoa. Não mataram uma pessoa, a gente já chegou a essa conclusão, foi muito mais gente. Eles mataram umas 45 pessoas, mas tudo bem. Nossos cálculos estimados em baseados em porra nenhuma calculam umas 45 pessoas dentro do Cafofo. Mas segundo os cálculos que eu vi, sei lá onde, desde 11 de setembro até hoje, toda a repercussão do atentado terrorista gerou uma despesa de US$3 trilhões. Isso. De dólares para os Estados Unidos. Entre guerras e fatores econômicos. US$3 trilhões, cara. Então o cara não só derrubou as torres, não. O cara deu... Deu um preju absurdo, né, cara? Que esse cara causou para os Estados Unidos. Quando pegaram o Bin Laden, a primeira notícia é que pegaram o cara na mansão. Não é mansão, né, cara? Era uma merda a casa. Era uma casa grande, né? Só era uma casa grande, tinha três andares. E era muito pior, né? Mesmo porque se o cara fizesse um palácio de ouro no meio do subúrbio, no Paquistão, o cara deve brilhar no espaço, né, cara? Não, o cara poderia até ter uma casa muçulmana que pelo lado de fora não ostentasse riqueza e por dentro fosse maneira. Exato. Então, né, que nem a casa do traficante, que por fora é feio e por dentro é bonitona, né? Mas o cara não fez. Bonitona, cara. Entenda como você quiser, né, cara? Pra... Torneira de ouro não é bonita, não sei aonde, né, cara? Só na Colômbia que torneira de ouro é bonita. Tu viu ele vendo a TVzinha de 14 polegadas? Não, a casa do Bin Laden era bizarra, né, cara? Bom, uma casa gigante sem nada. Exato. Sem nada. Muito esquisito também, né, meu irmão? Muito esquisito. Não, nem um PlayStationzinho ali. Nem o Flight Simulator, né, cara? Não, ele tinha computador, que eles pegaram tudo, né, cara? Mas roubaram tudo, devem ter roubado tudo, cara. Até prato, copo, essas porra todas. O cara não roubaram, amigo. Não roubaram, eles aprenderam. Os caras são elite das Forças Armadas. Eles não fizeram espólio de guerra. Prato de merda. Essa operação, pela operação, não tem muito... É perigoso ficar roubando as coisas, não, né, cara? Não, olha só, eles aprenderam material de inteligência lá, HD, computador. Pegaram os vídeos do Bin Laden treinando, não foi isso? Treinando, falar na televisão. Ah, tinha um vídeo dele se vendo na Al Jazeera, né? Que é bizarro. Esse é o mais bizarro de todos. É quase uma metalinguagem a parada, né? Isso tem uma mensagem foda escondida, cara. É bizarro, cara. O cara sentado com um cobertorzinho. Você tá no chão? No chão, a TV ali com os cabos pendurados, né? Parece bem o que a Nest faz na nossa casa, que fica pendurando cabo pra tudo que é lado. Se vendo na TV, é muito louco, cara. Eu não dou dois dias pra aparecer uma montagem dele vendo, sei lá, Bob Esponja. Ele podia estar vendo novela, o que seria foda. Caralho. Vendo Rock Santeiro, imagina. Mas olha que interessante. Os caras, eu não sei como, eles arranjaram a planta daquela casa. Ah, porra, isso tu já viu no 24 Horas, né, cara? Como? Eles baixam da prefeitura do... Eu não sei se passaram com um avião de... Eu não sei, cara. Sei que eles tinham a planta da casa... Cara, vamos falar sério. Isso não é difícil de conseguir hoje em dia, cara. Vocês viram que já fizeram o mapa pra Counter-Strike do Cafofo do Obama. Sério? Cafofo do Osama. Chega muito que, rápido. Pra Counter-Strike? Ah, Counter-Strike. Você entra lá, invade. Não sei se tem o Bin Laden lá pra tu matar. Mas já fizeram o mapa, cara. Os caras construíram uma réplica da casa pra treinar. Você tem noção disso, cara? Ah, isso a gente já viu no Tropa de Elite, Isso é normal. Eles não construíram um cenáriozinho de madeira, não, meu irmão. Construíram uma réplica da casa, com os andares, com tudo, cara. A gente concorda que é extraordinário. No entanto, não é uma coisa incomum, não tipo é comum. De operação desse tipo. Não, tanto que... E nem precisa de grandes tecnologias. Assim, tecnologia... Porra, hoje você tem o Google Maps, Google Earth, que você consegue ver qualquer lugar do mundo, tu acha que um satélite desse não consegue radiografar a casa? Com certeza, cara. Não, tudo bem. Mas aí, os caras treinaram vários tipos de possibilidades de coisas que tinham que fazer. Porque quando esses malucos entram num cenário desse de ação, não existe a situação... E agora, o que a gente faz? Não, os caras já estão no automático. Eles estão no automático pra tudo, cara. Inclusive o helicóptero cair, eles destruíram a porra do helicóptero, entendeu? Então eles sabem, eles têm um plano B, C, D, E, F, G, até um abecedário inteiro. Qual será o nome da operação? Sempre tem um nome, né? Não, eles deram um nome. Operação não se confunda. Pelo amor de Deus, não se confunda. Mas você sabia que isso faz até um sentido? Sabe qual era o codinome do Osama na operação? É Jerônimo. Jerônimo, exatamente. Justamente os caras não mandaram no rádio aí. Matamos o Obama. É como sempre com os americanos matando a porra do índios. Jerônimo é foda, né, cara?